Você conhece o roteiro desse filme? Os que não morreram foi parar na prisão. Moleque, não se ilude com o crime. Não quero ver sua coroa em volta do caixão. Lágrimas de sangue, mas um filho baleado na guerra. No meio do bang bang, enterrada sete palmos debaixo da terra. Por favor, meu Jesus, volta logo e cura esse mundo bandido. Quem não conhece a luz tá vivendo nas trevas junto com o inimigo. O melhor tá empolgado, iludido com a vida do crime. Cego e alucinado, tá caído no grande abismo. A menina de 15 anos só fala pornografia. Aprendeu nas letras de funk rebolar e mostrar a calcinha. Os caras do rap se vendeu, por bicharia se corrompeu. Narra um crime que nunca viveu, fala de um mundo que nunca foi seu. Cansei de falar nas minhas letras de assalto, tráfico, morte e cadeia. Hoje eu prefiro falar pra você, saia do crime pra não morrer. Se eu falasse de facção pros ladrão, eu tinha visualização. Mas prefiro falar a verdade pra não ver você no caixão. Ou no presídio de Planaltina, de Formosa ou de Aparecidos. Mano, tá lá numa triste rotina, quase 2 anos sem visita. E os caras na rua não tá nem aí, banqueando de jeta. Só quer curtir o dinheiro, traz cegueira e corrompe o coração dos pelilhos. Oh, meu Jesus, volta logo e cura esse mundo bandido. Caiu tonelada com as drogas, condenado, recluso, presídio. Quebra as algemas e abra as grades, perdoando alvará vem do céu. Livramento foi bato lá dentro, aqui fora, inocente no banco dos céus. Você conhece o roteiro desse filme? Os que não morreram foi parar na prisão. Moleque, não se ilude com o crime. Não quero ver sua coroa em volta do caixão. Lágrimas de sangue, mas um filho baleado na guerra. Bang bang, enterrada sete palmos debaixo da terra. Você fala que o crime é sua vida, seu parceiro é uma Glock de 30. Seu dinheiro é pra cheirar, pra fumar e gastar com as novinhas. Quero ver quando a casa cair, tio, o que você vai fazer? Quando tiver trancado, quem é que vai lá te ver? No mundo você vale o que tem, se não tem você não vale nada. Lá dentro tá cheio de mano que não tem dinheiro nem pro gravata. Acorda enquanto é tempo, muitos morreram tentando lamento. No assalto do carro forte, na fuga a polícia deu bote. O livramento não foi sorte, foi Deus que te livrou da morte. Eu tive que sofrer pra poder aprender que nem tudo nessa vida é dinheiro e poder. Eu vi o inferno de perto, na cadeia conheci o deserto. Aprendi que nem tudo que eu quero, meu mano, pra mim é o certo. Tem parceiro que só quer dinheiro, outros tá no corre da fama. E nem sabe o que o maior tesouro é sua família que te ama. É sua família que te ama. Você conhece o roteiro desse filme? Os que não morreram foi parar na prisão. Moleque, não se ilude com o crime. Não quero ver sua coroa em volta do caixão. Lágrimas de sangue, mas um filho baleado na guerra. No meio do bang bang, enterrada sete palmos debaixo da terra.